pensei que o seu vereador deveria ter estado preocupado. Olha, vão aparecer muitos por causa deste incêndio, muitos por causa de almoços voluntários, de pessoas que se vieram cá disponibilizar, vão aparecer do próprio pleno de emergência, de almoços dos bombeiros voluntários, como há de haver aí alguns dos bombeiros voluntários de incêndios no mês de outubro.